cheguei a uma conclusão, que a melhor solução, calote na condução. Se o cobrador fala não, vai chegar uma contusão. Tava indo panique, te senti e me deparei com uma roleta. Vou bom mergulho, você escolhe a treta. Se ele não deixar, tá tranquilo, é falta de buceta. Eu vou ficar aqui só pra te dar enxaqueca, até deixar eu passar sem gastar, só pular. Vai falar no meu vida até o ônibus parar no lugar em que eu vou saltar. E da onde eu vou zafar, novamente sem pagar, não adianta esculachar. Calote é como religião, na minha região, e é cultivado por uma legião. Gente que não faz nada além de viver na malandragem, pecando e dizendo amém. E no papo acha que o DJ é amigo porque tá sem. Um conto no bolso, grande graça, leva um amigo também. Fica na aba, dá certo, então tenta ele também. E pega de quem larga em cima do balcão. Dose de vodka na boate com um olhar de falcão. Pula a roleta, é melhor que andar a pé da bolha. Pro iniciante é a melhor escolha. Com o tempo se aprende, calote dentro da lei. Entra pela frente do ônibus com camisa de colégio, faça que eu sei. Pra trás muito muquirana, o diesel abaixa, mas a passagem sobe toda semana. É resposta de quem já não aposta em mudança e faz o que pode, porém virou as costas pra esperança. Se demora, nego dá o bote, tem que olhar o pote. Nego é malandrão e o mote é um disfarce, mas tá na face o dote. Quem sabe quem só tenta dar o calote. Aqui no Rio, nego dá o bote, sem contar com a sorte. Eu tô quebradão, calote. E geral já sabe que não pode, manda o desenrole. Tu tá boladão, não pode. Parte 2, salgadinho sempre se paga. Depois tu pede um suco, foi buscar. Quando ele volta, tu já foi. Só não pode roubar a carroça na frente do boi, porque ainda pode. Na hora do bote, cê pode tomar um sacode. Esperteza não é sorte. Se for 5 contra 1, não vai adiantar ser forte. Porque quando tu se pode, ninguém na pista te acode. Pergunto mil na rua, pego a grana, diz que acorde. Não é a merda, mas tem com bem que pede. Quando me pagam, me reque. Eu faço igual cachorro, se deixar a porta aberta. Até que é barato, tá caro. Pago asfalto e tô sem carro. Com tanta injustiça, até coisa errada parece certa. Aqui no Rio, nego tá forte, sem contar com a sorte. Eu tô quebradão, calote. Em geral já sabe que não pode. Mando que se enrole, tu tá boladão, não fode. Eu tô calote, que se foda a câmera de segurança. Eu entro com minha sobrinha e boto biscoito na roupa da criança. Camisinha na farmácia, roda durante a falácia. Quando pergunto se fica vaporub, afeta minha massa. Você tá sendo filmado, você tá sendo roubado. Que adianta ser forte se eu corro mais, trouxa? Você nem chega do lado. Cansei de levar calote nos copos de chope que tomo. A conta do garçom nunca bate com a que eu somo. É traição aparecer no bar como quem não quer nada. Tomar 5 servos, pedir pra mijar e sumir igual na semana passada. A atitude fica manjada, mas fazer o quê? É de praxe. Tão natural quanto tiroteio, não tem quem não abaixe. Cê acha que tá mais difícil dar calote? Relaxa. Brasília semi faz isso até hoje, ainda fuma racha. É tudo em questão de prática, ele tá aí há 50 anos. Cê não pode querer barrá-lo com só meia dúzia de planos. Se demora, nego dá o bote, tem que olhar o pote. Nego é malandrão e o mote é um disfarce, mas tá na face o dote. Quem sabe quem só tenta dar o calote. Aqui no Rio, nego dá o bote,